Bahia, Rádio Santa Cruz, YK 287, 550 kHz, frequência nobre, a voz das comunidades. Isabel quer dizer casta ou pura. Isabel da Hungria nasceu no ano de 1207. Isabel era filha de André, rei da Hungria, e nasceu num tempo em que os acordos das nações eram selados com o casamento. No caso de Isabel, ela foi prometida a Luís IV em matrimônio um pouco depois de seu nascimento. Isabel foi morar na corte do futuro esposo e lá começou a sofrer veladas perseguições por parte da sogra, que, invejando o amor do filho, passou a caluniá-la como esbanjadora, já que tinha grande caridade para com os pobres. Mulher de oração e generosa em meio aos sofrimentos, Isabel sempre era em tudo socorrida por Deus. Quando já casada com 3 filhos, perdeu o marido numa guerra e foi expulsa da corte pelo tio de seu falecido esposo, agora encarregado da regência. Aconteceu que Isabel teve que se abrigar num curral de porcos com os filhos, até ser socorrida como pobre pelos franciscanos. Uma vez, que até mesmo os mendigos e enfermos, ajudados por ela, insultavam-na por temerem desagradar o regente. Isabel, ajudada por um tio que era bispo, logo foi chamada para voltar à corte, e seus direitos, como de seus filhos, foram reconhecidos. Isso porque os companheiros de cruzada do falecido rei tinha voltado com a missão de dar proteção a Isabel, pois isso constituiu o último pedido de Luís IV. Santa Isabel não quis retornar para a Hungria. Renunciou aos títulos ao entrar na Ordem Terceira de São Francisco. Fundou um convento de franciscanas em 1229 e se pôs a servir os doentes e enfermos até morrer em 1231, com apenas 24 anos,

a oração da Ave Maria. Oferecimento a Fubra, sempre com você, e Livraria Diocesana. Quer decorar sua economia, contra sua vida, colorir o dia a dia, vai renovar o ambiente, sua casa, seu apê, som diferente. Pintar com qualidade, pinta na Fubra. Tudo que é cor, você vai encontrar. Pintar com qualidade, pinta na Fubra. Seu papo é pintura, pinta na Fubra. Pensou em tinta? Passa na Fubra. Sempre com você. Horas com 8 minutos, temperatura em 25 graus, umidade relativa do ar em somente 35%. Então, após a oração da Ave Maria com Monique Rodrigues, vamos então seguindo com o Planeta Gaúcho até as 19 horas aqui pela Rádio Santa Cruz. Na comunicação, esse que aqui vos fala, seu amigo Jackson Zitzky, trabalhando comigo na Central Técnica. E na mesa de áudio está o David Lerman. E na direção geral, o Dorival Duarte, a Bruna Duarte e o padre Dionísio Kiss. Vamos aqui também saudando os nossos patrocinadores e os nossos apoiadores, o Miller. Supermercados com 4 endereços para a sua economia, o restaurante Guerque, ele que serve diariamente o melhor buffet livre, por quilo e também viandas, a joalheria Ótica Coach, confiança que o tempo marca e a gente vê, a City Car Veículo, sempre fazendo o melhor por você, e o Grupo Mutante, ele que está com uma nova loja aqui em Santa Cruz do Sul, no bairro Arroio Grande, bem pertinho do Salão Guerque, na Avenida Euclides Lima, número 1951. Lembrando que o telefone para quem quiser entrar em contato, pedir a sua música, fazer a sua solicitação, é o 3713-2970 e o 3715-5958. O nosso torpedo SMS ou WhatsApp é o 999-78-4204. E tem também as minhas redes sociais. Vai lá, me adiciona no facebook.com/JacksonZitzky ou me segue no Instagram, que é o @Jackson_Zitzky. Com certeza a gente também vai ter interagindo através das redes sociais. Deixa eu seguindo, trazendo mais participações aqui na nossa programação, mandando um abraço especial aqui para a dona Lorda Ebert. Ela então que pediu a música Terezinha Aparecida, oferecendo especialmente para a dona Eulônia Franz, que também está de aniversário hoje. Vou estar trazendo o seu pedido logo na sequência, na abertura do nosso próximo bloco musical. Mais participações. Boa tarde, Jackson. Aqui é o ator Colberg, estou na sintonia no bairro Arroio Grande. Peço música do Che Barbaridade, a música oferecendo especialmente para todos os ouvintes e também para todos vocês da rádio. Alô, motorzinho do Grande Arroio Grande, um forte quebra-costela para ti. Muito obrigado pela tua companhia. Logo na sequência, trazendo o teu pedido, a tua música aqui na nossa programação. Seguindo com mais alunos, na nossa companhia lá em Ramis Galvão Rio Pardo, está a dona Hilda Leal. Alô, dona Hilda Leal, muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço. Sinta-se homenageado também com o nosso próximo bloco musical. A Hilda, ela que desde sempre acompanha a programação da Rádio Santa Cruz, muito obrigado pelo seu carinho. Aproveitando e também mandando um abraço para a dona Elizabeth e também para o seu Herbert Kinzer, os amigos lá de Sérgio Voyen. Alô, Lizzy, alô, Herbert, muito obrigado pela companhia. Sintam-se homenageados também com o nosso próximo bloco musical que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Primeiramente, então, a música do Teixeirinha e logo na sequência, o Che Barbaridade. Viajando por este mundo, conhecendo serra e fronteira, na minha estrada eu encontrei uma moreninha linda e parceira. Apaixonado, perguntei seu nome e a resposta foi dessa maneira. Thank you. Grande, na Rádio da Gente. Programa Planeta Gaúcho. Templada, fios e a fumaça, os fogões de acampamento. Quebrava queixo de potro e o chapéu de contra o vento. Enraizado no mato, dali eu tiro sustento. O campo me deu a alma, razão, vida e sentimento. O Rio Grande me guiou, é o meu mundo, é o meu destino. Por isso, razões me sobram pra o meu viver campesino. Sobrando o de cavalo, de menino me criei. Coração sempre campeiro, desse jeito morrerei. No meu rancho eu tenho susto pra ser boa morada. No terreiro a criação com a sombra e boa guarda. Uma propina de baio pronta pra qualquer guardiada. Sigo a lei e respeito de deixar boi na invernada. O meu grande me guiou, é o meu mundo, é o meu destino. Por isso razões me sobram pra o meu viver campesino. Sobre o louvor de cavalo, menino me criei. Coração sempre campeiro, desse jeito morrerei. Tenho orgulho do que faço, por esse tempo e da fora. Muito touro de apoiado, pra morder meu nome fora. Mas com pura destreza, quando no cinto se foura. É sempre assim na mais fina, comido eu levo embora. O Rio Grande me guiou, é o meu mundo, é o meu destino. Por isso razões me sobram pra o meu viver campesino. De menino me criei, coração sempre campeiro, desse jeito morrerei. Rádio Santa Cruz, 4 horas. Venha conhecer a segunda loja do Grupo Mutante em Santa Cruz do Sul, no bairro Arroio Grande. Isso mesmo, o Grupo Mutante abriu a sua segunda loja em Santa Cruz, no Arroio Grande. Avenida Deputado Euclides Nicolau Clima, 1951, perto do Salão Guete, com amplo estacionamento. Telefone 3902-6061. Agora você pode comprar parafusos, ferramentas, correias, rolamentos, gacetas, retentores em Santa Cruz, sem a necessidade de ir até o centro. Grupo Mutante, agora com 3 lojas. Uma em Vera Cruz, 2 em Santa Cruz, uma ao lado da rodoviária com prensagem de mangueiras hidráulicas e a nova no Arroio Grande, perto do Salão Guete. Venha conhecer! Estudar com prazer e alegria, praticar os conhecimentos do dia a dia. Educa-se, matrículas abertas. Educa-se. Acompanhe pela Rádio Santa Cruz, toda segunda-feira, às 9h40. A Palavra do Papa. Oferecimento, Telas Arroio Grande, possui ótimas condições em arames lisos, farpados, telas trançadas e soldadas, postes de concreto e tudo para cerca. Ligue 3715-4645. Farmácia Cruzeiro, em Santa Cruz, na Ramiro Barcelos, 1056. CK Veículos 20 anos. Confira algumas novidades desta semana. Yaris Tivelli 2019 automático, com apenas 17 mil quilômetros, único dono, revisões na concessionária por R$ 68.900. Etios Fizeste 2017 automático, com 54 mil quilômetros, único dono, por R$ 49.900. Confira essas e muitas outras opções na CK Veículos. Rua Carlos Traim Filho, 917, esquina com a 28 de setembro, no centro de Santa Cruz do Sul. Telefone 3715-1000. Aquela canção inesquecível. Caminhando contra o vento. O ritmo que marcou época. A Rádio Santa Cruz, da memória do rádio, convida você para uma viagem ao passado pelo mundo da música. Parou. Túnel do Tempo. Olhou. Oferecimento Joalheria e Ótica Cote. Confiança que o tempo marca e a gente vê. E Eliseu Carvalho, consultor de vendas dos colchões Ecosec. Fone 9-9684-2914. Túnel do Tempo. Todos os sábados, das 9h15 às 11h30 da manhã. Restaurante Guirque em Santa Cruz, na Marechal Deodoro, próximo à Catedral São João Batista. Serve diariamente o melhor buffet livre, por quilo e vianda. Restaurante Guirque convida toda a sua família para refeições no melhor ambiente da cidade. Restaurante Guirque, no centro de Santa Cruz, agradece a sua preferência. Planeta Gaúcho. Agora são 18h21, temperatura em 25 graus. Também saudando o nosso colega Rodrigo Clássico, ele então que assumiu a central técnica e a mesa de áudio, segue conosco nesta noite de terça-feira. Agradecendo então a todos os amigos que nos acompanham através do Dial MQ250, aplicativo Rádio Santa Cruz e também do nosso site, o nosso portal. Muito obrigado pela companhia de todos que nos acompanham neste lindo, lindo, lindo finalzinho de tarde, quase início de noite de terça-feira. Hoje à noite também tem jogo da seleção brasileira. Logo na sequência vou estar trazendo essa informação esportiva para os nossos ouvintes. Antes disso, deixa eu ver aqui como é que vai se comportar este sujeito chamado tempo. Vamos ver aí a previsão do tempo completa, detalhada e atualizada para os próximos dias. Previsão para amanhã, quarta-feira, dia 18. Amanhã teremos máxima de 26 e mínima de 15. Sol com algumas nuvens, mas não chove. Na quinta-feira, dia 19, máxima de 26 e mínima de 14. Sol com algumas nuvens, mas também não chove. Na sexta-feira, dia 20, máxima de 26 e mínima de 13. Sol com algumas nuvens, mas também não chove. No sabadão, dia 21, máxima de 27, mínima de 14. Sol com algumas nuvens, mas também não chove. No domingo, dia 22.